O Charme 310, livre decolagem para o plano 0, 180, 190. Livre, o Charme 310. Taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette, para o 70. Pátio 4070, prossegue Alfa Aquilo para o Pátio 3, posição 6, Lima. Coordenação da companhia com a Infraero, ok? O 3895. Mas eu vou coordenar com a Infraero. Obrigado. Minha 310 decolou 561208. 208, obrigado, na boa. Salvador, muito boa, minha 3110, Xané. Xané 6310, contato radar na decolagem, sube e mantenha nível de voo 350. Ao 350, 6302, Xané. Xenero 6310, pode voar Conde e evitar pequenas formações? Uma posição? Conde. Autorizado. Aguarde, aguarde, o Xenero 6310. Ok, vai manter então o desvio para o 050 para evitar. É, final de desvio está livre. Obrigado. Ok, Juliette, faixa 3, posição 4, Romeu, 4 auxiliar 7-0, obrigado e uma boa noite. Poxa, na minha 3-1-0, tem condição de voar Romeu Fox 018. Afastante, atirou, acho que na minha 3-1-0. Estou autorizado, voar Romeu Fox 018. Romeu Fox 18, obrigado. Tucson 3815, último estacionamento para vocês. Autorizado, chame táxi. Autorizado, 3815. Sonia 63190, chame Recife 2545, ao termo 2085. 2545, 2085, obrigado, uma boa. Sané 6313, reautorizado DC para 2010, QNH 1005, autorizado final do procedimento ILS, informe estabilizado. Para 2015, informado estabilizado, 6313. Altaxistan 38, 15 com 133 a bordo, alternando Galeão com 3 horas e 40 minutos. 3815, autorizado táxi na direita, via Taxi Índia, quando lá, chame torre em 1, 18 decimal 95, ajuste no 0 no 5. 0 no 5, livre táxi da ponte espera, via Índia, 3815. Salvador, TAN 3815, pronto para decolagem. TAN 3815, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, o vento 180 graus, 109, alinha e decola imediato. Sim, autorizado a alinhar e decolar, 10, 3815. TAN 3815, decolada 10, chame o controle em 120.8, mau voo. Controle 120.8, TAN 3815, obrigado, boa noite. Controle Salvador, TAN 3815. TAN 3815, contato radar, sua para nível 340, via Dael. Via Dael subindo ao 340, 3815. Poderia voar para onde vai o laser, 3815? Pós 2000 pés, está autorizado para onde laser. Sim, pós 2000 para onde laser, 3815. Chanermeia 313, estabilizado, final ele. Chanermeia 313, complete aproximação, chame a torre, 118, decimal 95. 118, 95. Boa noite, Chanermeia 313, na sua escuta, passo externo. O Xenerme é 313, boa noite, ajuste no 096, vento 180 graus, 07 nós, pouso autorizado, pista no zero. Xenerme 313, ciente, livre pouso, pista 10. O Xaner 63, 1-3, no solo ao 1-4, libere a próxima direita e chame solo em 1-2-1, décima 1, uma boa noite. Olha pra solo 2-1-8, boa noite. Boa noite, 6313, Oxané, Libro. Oxané, 6313, Alfa, Juliette, Portão 4. Alfa, Juliette, Portão 3895, chame Recife, frequência 251, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, 3898. Salvador, ou Sanar 6224. Sanar 6224, a senhora identificação, proa de Mari para completar a chegada Mari, desce para nível 050. 050, uma proa de Mari. Bola 970, boa noite, família de situação. Via chega da Bardes para nível de voo 050. Via 050, combustível tudo. 02 para aproximação, mantenha a chegada com 1970. Autorizado, autorizado descida para 2000 pés, Senegal na 015. Autorizado final procedimento e ali é que pistão na 0 e forma cono estabilizado. Canal 63, 13, formação Alfa, confere, autorizado Guarulhos, via Upas, o Luno 0 até Taubaté, nível 360. Decola da pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5505, controle 120, decimal 80. 5360, autorizado Guarulhos, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Upas, o Luno 0 até Taubaté. Controle 208. Correto, Xanema 3 no 3, posição 4, Champará, Pispec, acionamento. Chamar a pista. 1970, reautorizar a descida para 2000 pés QNH na 0160. Antes para 2000, 1970. Canal 6224, informa QNH na 0160. 16. Está na minha 224, complexo da minha torre, 118, decimal 95. Torre 1185, boa noite. Mas boa noite, Oxanera 6224 e Elefax 2. Oxanera 6224, boa noite, ajuste no 06, vento 180 graus, 07 nós, pouso autorizado, pista no 0. Pouso no 06224. Boa noite, Europa 084. Europa 084, Information Course Alpha. Are you ready to copy? Are you okay with Information Alpha? Ready to copy. Europa 084, clear to Lima Echo Mike Delta, flight level 350 via flight plan routes. After departure, runway 10, left turn. Puka departure, Aru transition. Squawk 5506. Salvador Departure 120.80. Ok, Europa 084, we are clear to Lima Echo Mike Delta, flight level 350, then left hand route, departure left hand to Puka, Aru transition, squawk 5506, and departure frequency will be 120.80. Europa 084, read back correct, call me right for back and startup. Ok, we we'll call you fully ready to start Europa 084. Procedimento ILS, informe estabilizante. Forma estabilizar a nossa distância. Canem 6224, no solo 46, libera a próxima direita e chame solo em 121, décima 1. A direita vai liberar a pia, são 21, 1 na porta. Paulo, boa noite, Oceanel 6224, levanta. Oceanel 6224, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, 1170 sendo identificação via Marias para o nível 050. 0 via Marias para o nível 10. Gol 1970 está estabilizado. Gol 1970, complete, chame torre 1895. 1895, obrigado. Foi Salvador, gol 1970, bora. 707, informação alfa, passa 280 para 1.0. Azul 2707, acena identificação, via chega da ponte, desça para 4.000 pés, PNH 10016. Via chega da ponte, 040 PNH 10016. Ground Europa 34, fully ready to full sun and start. Então, Alpha 04, clear to respect and start up, come right for attack. Okay, clear to put on a tower, we call you ready for taxi, Europa 04. Bruno 970 no solo 52, libera direito, chame solo em 121 decimal 1. Bruno 1. Solo, vou 1970 de voo, boné. Bruno 970, boa, táxi de Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, 7, boa. Sou 1170, reautorizado, descida para 2000 pés, CNH 1016. Mensagem para o 1170? Afirmativo, com 1170, autorizado, descida para 2000 pés, CNH 1016. 2016, obrigado. Sou 1170, autorizado a proa de Duna, ILS, repito, 1-0, informe quanto estabilizar. Proa de Duna, ILS, descendo para 2000, informando a estabilizar. Xanai 63, 13, mantém a posição agora, vamos ver aqui atrás. tem estimado para o pushback da 6633? Aproximadamente 3 minutos, a aeronave no setor sul vai iniciar o ataque já. Ok. Ground Zero Pass 084, we are ready for taxi. Europa 084, clear taxi via April 1, taxiway India.